de quem são esses passos passados, cortando o silêncio que escorre no asfalto da rua. De quem são esses gestos largados, que vulto é aquele que por entre as árvores se insinua? De que mundo sombrio, longínquo, ignorado, vem essa voz que além do vento continua? É o homem da noite carregando.